invadindo o barraco, sem bater na porta, não tem como evitar. A nossa revolta não é treta de gangue, nem gambé em operação. É apenas rap passando informação. É o problema social que liberta a mente, atingindo o sistema, um pesadelo recorrente. A luta não é em vão, é com extrema urgência. Contra a injustiça, minha rima é resistência. A mídia faz mó drama na morte dos cartunistas. Todo dia morre preto na mão dos porcos fascistas. Fala a realidade, me chamam de violento. Violento é o genocídio desde 1500, que nunca parou, apenas continua. Nos tiraram da cesada e nos jogaram na rua. Nos negaram emprego, saúde, educação. Não vejo crime como sendo a opção. Vejo de outra forma, pra mim é consequência da escravidão, genocídio e violência. Então sistema trema, preste atenção. Toda ação causa uma reação. A luta não é em vão, é pra revolução. O crime é consequência, não opção. O rap é o terror, terror que ninguém viu. A bomba que explode, fogo no pavio. É por isso que hoje nós estamos na luta. Foda-se a censura, minha rima é bruta. Não canto ostentação, nem pornografia. Canto rap marginal, marginal, que denuncia o inimigo público e oculto. Tudo que eles fazem resulta em luto. Lucro pra eles, tristeza pra nós. Se apavoram quando escuta nossa voz. Um microfone na mão, a beat é forte. Sou mais um preto guerreiro, caboclo do norte, que honra as origens, o princípio, a negritude. Pra subir no palco tem que ter atitude. Não basta ter o flow na hora do improviso. Pra rimar besteira, rap é compromisso. Já ouvi doido falar que a gente é marginal. Rap é a arma que vale um arsenal. A luta não é em vão, é pra revolução. O crime é consequência, não opção. O rap é o terror, terror que ninguém viu. A bomba que explode, fogo no pavio. Eu ando só, tô preparado pro que der e vier. Pode tentar derrubar, mas continuo de pé. Falando a realidade, não a ilusão. Vejo vários morrendo, outros indo pra prisão. E a tia trabalhadora, criança com fome. Burguês opressor, não vale o prato que come. Felizmente é assim, não é seriado. Aqui tem papo do mendigo e viciado. O clima tá tenso, nada sara a ferida de quem perdeu seu filho sem ter despedida. Mas uma mãe sem filho, vida sem fada. Quantos tão assim, matando por nada, sendo a vítima, fazendo a vítima, fazendo a vítima. Protagonista do genocídio, a estatística que ninguém percebe porque é camuflada. Quando falam de cotas é motivo pra piada. Nunca vão entender o porquê desse caminho. Nunca vão entender o que é o extermínio. Somos a maioria, não há unanimidade, porque vivemos às margens da sociedade. A luta não é em vão, é pra revolução. O crime é consequência, não opção. O rap é o terror, terror que ninguém viu. A bomba que explode, fogo no pavio. A luta não é em vão, é pra revolução. O crime é consequência, não opção. O rap é o terror, terror que ninguém viu. A bomba que explode, fogo no pavio.